disparados explosivos, o território está tomado. Zeli, primeira potência, rima exército de MCs camuflados. Manda um recado por terra, lá se foi seu consulado. Esquadrão se responsabiliza pela autoria do atentado. Se digo o som é coa, não repita à toa. Se nos critica porque otário se pode, playboy de cura rola. Voo do meu som, sobrevoa os escombros. É o cavaleiro no comando, MC com 5 estrelas no ombro. Então vamos na casa mata que as vagabundas são loucas. Coronel JC como vê, manda da cabeçada no céu da boca. Tá rouca, louca, louca, tira a roupa. A hip hop ria, coquetel, alto, pulo de querosene estopa. E não era que toca, porque em ti eu não espero. Como um piloto suicida de avião em zero. Destruo tudo que quero, porta-aviões a deriva o giro no seu cérebro. AK-47, comigo ninguém se mete. Munição a 17, calibres em punhos, inimigos em xeque. Mod, Wolfo, Pesco, Quiet. Estou pronto para o combate, mano, aborte. Missão viaja a Marte, com microfone entre os dentes. Tem 50 rimas no pente, mas um carregador sobressalente. No peito uma caveira e no braço uma serpente. Corre de um combatente, desafiando a morte, destruindo o oponente. Esquadrão em ação, explosão, se joga no chão. A morte se aproxima como uma naja assassina. Guerra em cada esquina, essa é nossa sina. Não se cuide pra não ser pisado. Cabeça em pé, confesse, é meu recado. Foi dado o alarme, se liga no arsenal. Esquadrão Zona Norte provocando a terceira guerra mundial. Esquadrão em ação, explosão, se joga no chão. As balas fazem zing-zing, todas em direção a mim. Vim aqui pra ser assim, minha guerra não tem fim. Meu flow te bombardeia como em Pearl Harbor. Desnorteia, torpedeia, te causa um estrago. Trago Glock em estoque, que a fumaça te sufoque. Esquadrão Zona Norte. Dirigível meu míssil, de norte a sul. 500 quilos de rimas cabum. Não vai sobrar nenhum, maldade em tu. Enxergo a olho nu, você é falso tu. Melhor você se fu. Meu rap é de rapina, minhas garras te estrangula. Meu som te alucina, quanta indicação, vídeo bula. Hip hop em Rio, QG da evolução. Saddam Hussein no flow, sem rendição. Esquadrão em ação, explosão, se joga no chão. Se foge é a fuga, terror na conduta. Comigo você não pode, se não pode comigo foge, filha da puta. Esquadrão em ação, explosão, se joga no chão. Se foge é fuga, terror na conduta. Comigo você não pode, se não pode comigo foge, filha da puta. Não me irrita, ligeiro como um tomahawk, seguindo em sua direção, dog de para a base. Tudo, responda qual a sua posição. Do Afeganistão, primeira linha na trincheira. Fogo cruzado a noite inteira, hip hop me mantém vivo. E a rima é minha companheira. Arme-se, o acordo de paz foi quebrado. Com os estilhaços dos meus versos eu te deixo mutilado. O meu campo é minado, te expulso do meu condado. Código em morse, decifre o meu recado. Defendendo minha bandeira, seu destino está traçado. Pois meu pensamento é ofensivo, sabotar o seu abrigo. Alcançar o objetivo, destruir, liquidar. Acabar com o inimigo e o perigo ativo. Dispositivo de explosives. Sufo croaças, morte das massas, bombas eficazes. Estilo é primeira potência, rimas ácidas na sequência, com a velocidade de um caça. Ninguém me imita, mais difícil combater nossas rimas que o exército de vietnamitas. O estilo é israelita, o microfone é o fuzil. Rimando cadáver no hip hop do Brasil, te manda pra puta que o pariu. A mil, mando Saddam e Otan pra lá de Bagdá. Na rima, JC comínio, Ayatollah. Ayá, bumbi caixa na faixa de gás explode. Atomicamente mais perigosa que era de Reagan versus Gorbachev. Move o centímetro que eu te inflamo. Maldita rima decano, profética dita por eu, cabaleiro. Então vamos 400 de cano na sua mira. FHC saia do poder pela força de Esquadrão Zona Norte. Esquadrão em ação, explosão, se joga no chão. Se foge é a fuga, terror na conduta. Comigo você não pode, se não pode comigo foge, filha da puta. Esquadrão em ação, explosão, se joga no chão. Se foge é a fuga, terror na conduta. Comigo você não pode, se não pode comigo foge, filha da puta. Esquadrão em ação, explosão, joga no chão! Se foge é fuga, terror na conduta. Comigo você não pode, se não pode comigo foge, filha da puta. Esquadrão em ação, explosão, se joga no chão.